coração. Quando olho pro futuro vejo o céu azul. Pássaros viajam pela imensidão. Percebo em teus olhos chance de viver. Mas sem a liberdade não vivemos não. É que passei por maus bocados, tipo assim assado, vida de marionete e ilusão. Um senhor na rua me falou: ame o próximo como a si. Aí por toda parte, irmãos jogando um mortal combate, motivados por televisão. Ei, céu azul, vem me buscar. Vem mostrar pros teus anjos o verbo amar. Ei, céu azul, lembra de nós. Deixe claro aqui na terra, só o amor constrói. Que tá chegando, o bobo da corte tomou a sua coroa. Vive feliz, simplicidade, nunca anda à toa. Desertos povoados, pura realidade. Sobrevivi a todos os cansos da mediocridade. Foi louca a caminhada pra poder chegar aqui. Eu apostei tudo que tinha, não me arrependi. Choveu lá fora, teve Loki que não aguentou. Tô firme e forte e agradeço ao Senhor. Quem falou, fale mais, fale bem, fale mal. Filho da puta nunca me ajudou com o real. Então por isso nessa guerra, bro, eu sou mais eu. Motivado de amor e guiado por Deus. Teste é teste, passo a passo, se liga, cuzão. WM vagabundo, 100% morrão. Puta que pariu, eu já falei, mas esses filha das puta fala demais, mano. Puta que pariu, nem fala, velho. Hã? WM, 100% morrão, mas quem quer faz, caralho.